Bem, eu acho que tendo consciência da situação do país e da situação do Conselho não provocada por este, mas das condições que são advindas por situações externas, e também, como sabemos até hoje, tem-nos sido mostrado por esta Câmara, pelo Sr. Presidente, da excelente aplicação de fundos que tem feito, quer no mandato anterior, quer neste, eu acho que só temos uma posição aqui. Não ir pelas políticas liberais que foram aqui defendidas anteriormente, pugnar por um país melhor, conseguir dinheiro para aplicar as políticas sociais, e não vejo, quer em função do valor em montante que está aqui previsto, quer em percentagem, que não seja um voto a favor.